curtindo um som. Breja gelada e muito whisky bom. Eu tenho o dom da rima boa e brasileira. Na madrugada, não marco bobeira. Aqui é Canindé, represento com orgulho. Tromba FLH, meu parceiro de Guarulhos. Fazendo música, só os loucos tá nas pistas. Quem desacredita, vem com nós e confira. Essa é a firma internamente, meus amigos. Caverna Produções, Jairo nos toca discos. Agora ficou lindo, os MCs estão em ação. Prontos pra batalha, prontos pra missão. O Mike tá na mão, é atitude e compromisso. Diferenciado, positivo e alternativo. Chegando João Basílio, mostrando o que é certo. Isso é rap de verdade, música e protesto. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. É melhor sair da frente que agora eu tô a mil. O bicho tava quieto, cutucou, já viu. A voz do louco tá no ar pra estourar as caixas. Aprendi com a boa música na faixa, sem taxa. É o rap, coisa que ninguém dava nada. Hoje você dança conforme minha levada. A rima é rara, sem fazer rodeio vai na cara. Tem liberdade, fala. FLH sem bala, nem dá mole pra mala. Fuja quem quiser, quem rima vai como vai bala. Uma tonelada de palavra intercalada. Desobediente, rebelde na madrugada. Já não entendem nada, o mundo é um sanatório. Eu rimo pela paz pra cada vez menos velório. Enquanto me dão força, sou indo, não quero parar. Bem, acho que já dá, JB, vamos brindar. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. Levada, balada, calada, madrugada. É o rap, tio. A voz ativa da quebrada. Isso é barraco só três. É o rap, tio. É só os loucos CCP. É o rap, tio. É FLH e JB. É o rap, tio. Demorou pra se envolver. É só clap, boom. Só os vagabundos. É só clap, boom. É só os vagabundos. É só clap, boom. É só os vagabundos. É só clap, boom. Só os vagabundos.